Aí tem um alojamento dos instrutores aqui, a gente fica aqui tomando gelado e fazendo carne durante a semana. Então, tem pessoas perto de vocês, de ti, quando tu tá gravando? Não, porque daí eu saio fora, vou para outro alojamento vazio. Ah, lá onde tem os grilos, Flávio. É na fazenda dos grilos lá. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machine Cast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Timbu, bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E aqui comigo hoje, Eduardo Filhote. Fala, galera. Tamo aí pra gente falar daqueles bichinhos fofinhos que acompanha todo mundo, que também tem seu espaço. Junto aqui conosco, Flávio Azevedo. Fala, galera. E a gente vai falar dos bichinhos do desenho, que não é o Todinho, mas é o seu companheiro de aventura. Puta! Junto aqui conosco, Taylor Fábio. Fala, meus amigos. Daquele jeitão, chegando mais estranho que cachorro de sapatênis. Caraca, cachorro de Nossa, velho. Isso é uma referência sinistra que ele vai explicar, eu tenho certeza. E hoje, pessoal, temos aqui um convidado vindo lá do podcast, lá do Player Select, o Russo. Fala aí, Russo. E aí, cara? Daí, galera, beleza? Hoje a gente não vai falar de videogame, mas vai falar de antiguidade. Tamo aí. Aí, pô. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí no post do cast, nas artes ou nos spoilers que a gente solta nos grupos do Telegram e do Facebook, hoje nós vamos falar dos animaizinhos companheiros aí, ou companheiros, né, como dizem aí nas páginas. Pode aí. Ser também. Mas tudo isso depois dos nossos recadinhos, né, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, Nenê, como a gente vai falar daqueles bichinhos, dos buchinhos que acompanham lá os nossos queridos personagens dos desenhos, onde mais a gente pode encontrar os buchinhos do que lá no Facebook? Então, encontra a gente lá também, é o facebook.com/machinecast. Agora, se você gosta de compartilhar as fotinhas, compartilha com a gente lá no nosso Instagram, segue lá o nosso perfil com @machinecast. Não se esquece de twittar seus buchinhos para nós lá no nosso Twitter, que é o @twitter_machine_cast. E se você acha que nós somos buchinhos que você merece, que você quer ter na sua vida, então se junte a nós lá no nosso grupinho do Telegram, que lá todo mundo é de estimação. É só você pegar o link que tá aí na descrição. Então, certo. Então procura o MachineCast em todos os agregadores que tocam podcasts, no Spotify, no Google Podcasts, no iTunes, no qualquer coisa que toca podcast, você bota MachineCast e adiciona a gente lá no feed, cara. E a indicação vai pro seu amigo, seu vizinho, que sai todo dia para passear com seu companheiro de aventura, seu cachorrinho, pra dar aquela barrigada na rua, sabe? Pra dar o quê? Uma barrigada na rua? É. Dar aquela barrigada na rua. É, nossa. Dar aquela gola. Entendeu? Que leva um cachorrinho pra dar aquela gola na rua, entendeu? Sim. Então, quando ele estiver passeando com o cachorrinho, você para ele lá e indica o MachineCast pra esse seu amigo, seu vizinho, aquele que sempre anda com o cachorrinho aí. É, aproveita enquanto ele corta o rabo do macaco. Né? Certo, pessoal, então, dados os nossos recadinhos, vamos então nos preparar para falar dos nossos animaizinhos dos desenhos animados aí, ok? Então, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Certo, pessoal, voltamos e agora vamos então começar a falar dos nossos animaizinhos. Porém, antes vamos tirar aqueles minutinhos iniciais para falar dos companheiros animais da atualidade. Hoje em dia, o que, que é que nós temos de animais que acompanham aí os seus donos nos desenhos? Eu, como tenho assistido muito pouco desenho hoje em dia, sinceramente, não conheço nenhum animal. Edu, sabe de algum animalzinho, Edu, companheiro, hoje em dia, nos desenhos? Cara, eu até sei, mas eu não posso falar porque eu queimaria a pauta, então pode pular aí. Me lembro que vem na minha cabeça, mas eu não vi pouco, quase nada, é o do Hora de Aventura, né? Que é o Jake e o Finn, alguma coisa assim. Um dos dois é o cachorro que anda com ele. É o Jake. É o Jake. O cachorro é o Jake. Mas eu quase não vi Hora de Aventura, mas pelo menos eu vi na cabeça. Mas eu acho que isso entra naquilo que o Tim Blue falou, porque o Jake é autônomo, ele não é o cachorro do Finn. Ele é amigo do Finn. Ah, tá, entendi. Mas é o que vem na amarelo, minha cabeça. O amarelo de óculos? Uhum. Não, mas ele não usa óculos, não. Não é óculos aquilo? Não, não, aquilo é o olho. É o olho, né? Parece óculos. É sério que é o olho? É o olho. ele é um companheiro, né? Ele é autônomo, né? Ele não é. O cara, não sei se o Jake é dono dele, né? Enfim. Sei lá. Que seja. Hoje em dia, o que eu lembro muito é o Akamaru do Naruto. Olha que silêncio, ninguém conhece Naruto. Não, conheço, mas é que. Não sei se é. É que Naruto é anime. É desenho. Só que não, peraí. Vem aqui. Peraí. Desenho japonês. Excluir, banir, nunca mais chamar pra gravar. Porra, cancelar, como assim, gravação. Cara? Cancelar, bem, então não apagar áudio já gravado. Então. Deletar o nome dele da internet. Apagando o backup. Bloquear Player Select. eu nem sei do que tá falando. O que é esse personagem do Naruto? É um cachorro? Que bicho é? É um cachorro. Naruto tem um cachorrinho agora. Mas é atual isso? Recentemente ele conseguiu esse cachorro? Não, desde o começo do Naruto. Não é do Naruto, é do anime Naruto, é de um personagem chamado Kiba. Mas se for um pouco mais atual, a gente pode falar do Danny Phantom, que é um pouco mais atual, que tem o Cujo. Caraca, que é isso? Cara, aí, tá... Vai o pai do Danny Phantom eu lembro, mas quem que é esse Cujo? É o cachorro dele, é que ele quase, ele não aparece muito, mas... É o dito Cujo. É o dito Cujo. Boa. Ai, meu Deus, o dito Cujo é bom. Ok. Fábio, algum Fábio? Não? O porco-aranha do Homer Simpson, vale? Boa. Porco-aranha, pouco porco, muito aranha. É o único que veio na cabeça agora. O Harry Porker. Harry Porker. Harry Porker. Fala, seus boi, aqui é o Nelson Lopes. Para de jogar esse Zeldinha HD e vai comentar no site, bando de fraco. Tchau. Certo, pessoal, então agora vamos começar aqui. Finalmente a falar dos animaizinhos nostálgicos, né? Os animaizinhos companheiros nostálgicos. E nada melhor para começar um cast de lista do que aquele nosso querido e glorioso sorteio Anef. Roda o peão! É chegada a hora do sorteio mais honesto da podosfera. O sorteado foi Team Blue. Nossa, nunca aconteceu isso. Eu jamais esperaria esse resultado. Isso foi inusitado. Olha só, os caras começaram a entrar, né? Um entrou o dia convidado e o outro entrou recentemente, já queria entrar na porta aí, Edu, fazendo piadinha. Com sorteio, né? Desse jeito, escutei... mais ousado que o estagiário. Escutei todos os Machine Casts. Caraca, ele é um mentiroso, né? Ele teria precisado no mínimo 5 meses pra ouvir todos os Machine Casts. Ok, ok. E o animal companheiro que eu escolhi é um que ia pra todos os lados e, cara, era um dos personagens mais engraçados do desenho, que é o Pé de Pano. Meu pacaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo a lazão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. O meu pangaré é um cavalo amigo que anda comigo. Eu amo a lazão, pra mim ele é como um irmão. Com ele eu não temo perigo. Olha aí, Pé de Pano. Porra, grande cara, Pé de Pano. Grande. Cara, nem tava na minha lista, pô, mas... Caraca, não sei por que eu não tava. Caraca, o Pé de Pano, cara, todos os episódios que tem o Pé de Pano é muito legal, cara, é muito, muito legal. Mas um que eu me lembro bem é aqui no Velho Oeste, que é um dos que eu acho mais engraçado é no Velho Oeste, que o Pica-Pau tá indo com ele lá, e tem um cara no bar que eu não lembro qual o motivo, mas ele ficou com o Pé de Pano pra ele. Que é quando ele pega o Pé de Pano, não é? Ele pega, mas eu não lembro o motivo pelo qual ele pega o Pé de Pano. Não sei se ele rouba, ou sei lá, agora você é meu, aí pá, dá um soco na cabeça do Pé de Pano. Acho que o Pé de Pano começa não. A falar. Eu acho que ele perde o Pé de Pano numa aposta, não? Ah, e o cara roubou, né? O Pé de Pano é do cara. Isso, ele roubou. O Pé de Pano é do cara e no final o Pica-Pau fica com ele, eu acho que é isso. Não. Eu acho que ele perde o Pé de Pano numa aposta. É, esse episódio, ele tá com o Pica-Pau, ele é do Pica-Pau. Por algum motivo, esse outro cara, que eu não lembro o nome do personagem, fica com o Pé de Pano. João Cebosa, olha aí. Tanto que ele diz assim, agora você é meu, não sei o que. Ele fala assim, aí dá um soco na cara do Pé de Pano, e o Pé de Pano começa a chorar. Várias vezes o Pé de Pano chora. É muito engraçado, cara. Cara, é muito bom. É, aí o Pica-Pau diz, eu vim salvar você, não sei o que. Daí ele começa a beijar o Pica-Pau. Aí o cara vê, ele tá sentado no bar, e aí e aí ele começa... São tantos episódios que a gente até confunde que os personagens são os mesmos, né? O Pica-Pau, o Pé de Pano é o mesmo cara. Tem um episódio até que tem uns três igual, sentado na mesa, não lembro qual motivo lá. Enfim, sei que o Pé de Pano é muito engraçado. Eu nem sei o que falar, tantos episódios. Tem episódio, inclusive, Flávio, que ele não é do Pica-Pau. Ele é desse cara. O Pica-Pau acaba salvando ele, alguma coisa assim. Mas eu lembro de uma vez que o Pica-Pau tava cavalgando com ele e aí furou o casco. É verdade. Que é aquele que ele é o mensageiro, lembra? Ele é um mensageiro que tem uma sacolinha. E aí o Zé Curubu tem que pegar a mensagem. E aí ele tá correndo assim com o Pé de Pano. Aí fura o Zé Curubu, joga umas taxinhas, uns miguelitos, sei lá o quê. E aí fura o casco e murcha assim. Aí o Pica-Pau vai lá, enche e vai de novo. Cara, todos os episódios do Pé de Pano é muito legal. Quando ele pega as duas patas assim, bate na cara do cara assim, pô! É muito divertido. Alguém tem alguma curiosidade sobre o Pé de Pano? Lembra, quer falar alguma coisa? Eu lembro bastante do Pé de Pano, mas ele não aparecia só nos episódios que eram no Velho Oeste. Daqueles que aparecia o Pica-Pau na Idade Média também, né? O Pica-Pau... É, né? Na Idade Média? Na Idade Média. Na Idade Média, tem um episódio lá do negócio lá do da ponte, que tinha um carinha que ficava toda hora baixando a ponte e levantando a ponte. Aí tinha o Pé de Pano. Caraca, se eu não me engano, é um episódio de 1969, cara. Ou 1970, alguma coisa assim. Ele ficou quase 20 anos no ar, o Pé de Pano. É, e o engraçado é que todo episódio ele apanhava aquele cavalo, eu nunca vi, né? Eu lembro que tinha um episódio que ele ficava... o cara mandava ele correr atrás do Pica-Pau e ele, em vez de correr, ele se escondia e ficava batendo com os cascos no joelho pra fazer o barulho da corrida. Fazia. O cara vinha e dava soco na cabeça dele, e aí ele ia chorando, né, sempre, né? Ele ficava fazendo barulho de pata, né? Toc, toc, toc, toc. É. aquele episódio, acho que é da Idade Média mesmo, né, do dragão, que o Pica-Pau é um cavaleiro, é o Pé de Pano, não é não, que é o cavalo dele? Tem um dragão. Só uma curiosidade, aí alguém lembra daquele desenho Mãe e Pai? Pai. Que eram dois caipiras. Ah, tá. Mãe, cadê o frango? Isso! O Pé de Pano já aparecia nesse desenho, só que no Brasil traduzido com outro nome. Nos Estados Unidos ele já tinha o nome de Hank Sugarfoot. Mas saúde. Aqui ele ainda não era chamado de Pé de Pano, ele era chamado de Ferradura. Mas ele já aparecia no mesmo desenho. É mesmo, é verdade. Eu tô lembrando aqui de um episódio que ele é desse cara aí, do Veloeste, que ele é desse cara que a gente tava falando antes lá, ele não é do Pica-Pau, aí o Pica-Pau tá numa casa abandonada, fingindo ser um fantasma. Aí o cara entrava lá, levava um susto. Verdade. Aí ele falou assim, ele pulava no colo do Pé de Pano, aí o Pé de Pano dizia, deixa que eu vou lá. Fez assim, né, fez o gesto, e ele vai lá, e aí ele se de dentro da casa, que ele também leva um susto. Sim, ele era medroso pra caramba. Medroso pra burro, o Pé de Pano era muito medroso, cara. Ah, o Pet Pan era muito legal, cara. Nossa senhora. O Pet Pan era muito bom, cara. Eu acho que os melhores episódios do Pica-Pau eram com o Pet Pan. Mas por que será Pet Pan? Porque eu não consigo entender por que Pet Pan. O nome dele traduzido, o que é que significa? É Sugar Food, é como se fosse Pé de Açúcar. Pé de Açúcar. É, Pé de Açúcar. Caraca, não faz sentido. É, vê que é um pé mole, alguma coisa assim, né? Ou não? É, eu não sei qual que é a expressão Sugarfoot. É que pé de pano é aqui no Brasil é traição, né? O cara tá traindo a mulher e tal, tá pulando a cerca, o cara é mó pé de pano. Sério? Aqui eu nunca ouvi falar nisso, cara. Aqui é, mas... Aqui é galinha. Sugarfoot, eu já não sei. Também nunca ouvi falar em pé de pano, que é o cara que trai, mas nunca ouvi falar nisso, cara. Sério, juro. É. Enfim, fica aí o meu querido... Pé de Pano, sensacional. Os episódios que tinha o Pica-Pau e o Pé de Pano. E é só no segundo Pica-Pau, né? O primeiro, o Biruta e o terceiro Pica-Pau, que seria o mais novo dos antigos, não tinha o Pé de Pano, só no segundo. Não tinha. Não, no Biruta não. Era só naquele, no mais clássico. Que eu acho mais clássico, né? Assim, o visual mais clássico dele, né? É, na verdade, às vezes passava tão misturado, na época que eu assistia, eu era. Não distinguia, assim, o segundo do terceiro, assim. Dava pra ver por causa dos tipos de história. É que não existia muita ordem, né, cara? É, não dava avulso, né? Dava avulso. Comprava os episódios e passava em looping. É, a questão é que, né? Tu percebia que existia uma diferença nas histórias e os ambientes, assim, do segundo pro terceiro. Agora o primeiro, aí... O primeiro é muito diferente. É muito diferente. E outra coisa, eu descobri recentemente que tem gente que não gosta do Biruta, cara. Isso é um absurdo. Mas isso vai ficar pro cast do Pica-Pau. É que tem gente que é rachador. Olha só, cara, 20 anos nessa companhia, ninguém nunca fez essa piada. O Pica-Pau Biruta é o mal necessário. E aí galera, aqui é o Felipe Zul. Se vocês querem aprender a sacanear aquela sua irmã mais velha, pentelha, pode fazer a maratona aí do Machine Cast que eu garanto que vocês vão ficar expert. Valeu. E o próximo aqui é o Flávio. Vai lá, Flávio. Vou falar do Garfield. Uma distribuição Turner International, Garfield e seus amigos. Agora só um segundinho e depois eu de novo. O Garfield, boa. Pô! tá. Mas Flávio, tu já era nascido na época que passava Garfield na TV? Cara, eu lembro de ver nas tardes da falecida Cartoon Network, né? Que agora. Nossa, passava muito na Cartoon, era muito bom, cara. Eu chegava do colégio e via almoçando, era o Garfield e seus amigos, que tinha o Garfield e depois tinha o da Fazenda lá, que tinha os outros bichos. Ah, é verdade. Não. Passava de meio dia e meio, uma hora, assim, mais ou menos assim. Eu lembro, porra, certo, de chegada do colégio, esquentar a comida e ir pra frente da TV ver, cara. Garfield, porra, o cara ele era preguiçoso, guloso, tinha todos os atributos pra te poder se identificar. Né? Tudo. E o maior doido que ele perturbava o Odd, né? O cachorrinho também. Que era o Odd, né? Porra. Sim. O Odd era normal, né? É, o Odd era o cachorrinho, né? O cachorro. Sim. Era, e tinha o normal também. E ele odiava o normal. O normal era um outro gato, não era isso? Era aquele gato que era fofinho, cinza. Ah, é. Isso aí ele chega depois, não é? Caraca, eu li Garfield do que assisti, cara. Eu assisti muito pouco Garfield. Eu lembro da voz, assim, dos dubladores, assim, mas episódios assistidos mesmo, nossa, muito poucos. Eu mais li Garfield do que assisti. É, eu acho que eu também li mais as tirinhas do que vi o desenho. É, exatamente. O desenho acho que fez um razoável sucesso, porque foram 7 temporadas. Eu acho mais fora Mas é como não passava muito em TV aberta, foi passar mais no Cartoon Network e tudo mais, ele acabou não fazendo tanto sucesso no Brasil. Eu também li mais tirinhas do que assisti bastante coisa. É, o Garfield era uma marca forte antes da gente conhecer até o desenho, não é, cara? É, não. Sim. Só de tirinha. Produtos e coisa e tal também. É bem conhecido. O Jim Davis já tinha uma marca muito forte antes de fazer o desenho em si. Ele já tinha vendido muito livro, já tinha feito muita compilação, já tinha pelúcia, caneta. Ele tem uma indústria enorme de coisa. É. E na época que eu assistia Cartoon Network, dava mais. É como se fosse realmente tirinhas do Garfield durante os episódios, os intervalos dos outros desenhos. É, não, parecia tipo ele sacaneando o Odd, né? Isso, tipo, exatamente. Eu passava, ele chegava na mesa assim, tava o Odd olhando pra baixo, chegava e empurrava, aí voltava a fita e empurrava, né? Voltava a fita e empurrava. É. Aí, Garfield, tá hora. Aí passava na madrugada essa porra, não sabia. Timbulo, eu lembro mais do desenho do Garfield, eu posso estar ficando maluco, mas eu lembro mais dele ali no começo dos anos 90 na Globo, não era? Passou na TV aberta, mas foi tanto. Eu lembro assim. Da Record. Eu lembro da Record, mas deve ter sido lá por anos 2000. Eu lembro que passou na TV aberta, mas passou muito pouco. Eu acho que era. Muito pouco. Ele passava meio que em troca de programação. Acho que era aquela época que a Globo tava fazendo, sei lá, em uma transição entre TV Colosso e aquele programa que a Angélica era um anjo, um detetive, ou sei lá o quê. Não, mas isso aí lá quase na metade dos anos 90, a TV Colosso 93. Não, mas não foi antes, acho. Foi antes. Eu não sei, eu acho que é ou é a Xuxa ou é o Sérgio Malandro, passava Garfield. Nossa! Dos dois. Cara, a época que Sérgio Malandro tinha graça, velho. Na verdade era antes, né? Antes tinha graça na hora do capeta, né? Na Globo e. Né? Na hora do capeta. Aqui, ó. No Pai dos Burros da internet passou na Rede Globo e na Rede Record. Eu lembro da Rede Record. Ah, olha aí. É, eu lembro mais realmente é do Cartoon Network e mais, muito mais nas tirinhas, sem voz. Mas era legal, cara. Gostava do Garfield. Ele era. Malandrão, divertido pra caraca ele. É que nem tu. Eu passava o tempo todo deitado, comendo, dormindo. Comendo lasanha. A única diferença realmente é que ele é um gato. Uma curiosidade bacana é que o Jim Davis, quando ele era moleque, ele era muito doente e pobre, muito pobre. Então ele não saía pra brincar com as crianças e a única coisa que a mãe conseguia dar pra ele era papel e lápis de cor. Então, achei que ele ia dizer lasanha. Ele passava o dia observando vários gatos que eles tinham e fazendo tirinha desses gatos. Então o Garfield, na verdade, é uma compilação de vários gatos que o Jim Davis teve ao longo da vida. Olha, que legal, cara. Isso é interessante. Valeu. Curiosidade legal. E ele é o gato mesmo, porque é aquela cara de vontade. que ele tem sempre com vontade de matar o dono, né? Sim, sim. É, o personagem é muito bem retratado, né, o Fábio? É só quando ele tem o interesse mesmo que ele vai lá e, né, meio que dá uma grada mais. É sempre aquela cara, tipo, ele, né, quer matar ele ou ser dono dele. É. Ao contrário. Ele sempre acha o John um idiota, né? Ele sempre acha o idiota. E o Bod também, né? Ele, pode... ele acha todo mundo idiota. Quando ele tá no osso... Ele é o ser superior, né, querido? Ele é o dono, ele que é o dono. Ele arruma... Na verdade, devia estar falando do rapaz, que é o bicho do Garfield. Todo mundo que fosse falar de gato deveria falar do humano. E quando ele tá no osso, é isso. Ele arruma um jeito de ou de sacanear o John, ou de sacanear o Odd. Eu lembro do episódio que ele fez o Odd acreditar que era uma vaca. O Odd ficou comendo grama e fugindo. O Odd ficava assim... Mas aí é só mugindo mesmo, o estranho. Porque cachorro come grama mesmo. Então... É só... Mas o Odd, eu acho que foi o cachorro mais burro já criado até hoje, né? Cara, eu conheço outros cachorros mais burros, mas o Odd... Olha, eu acho que sim, cara. Tem outros cachorros mais burros também. Será? Mas eu tá acho... morto então, né? Mas eu não sei, cara. Tá, mas por que no que mesmo tu diz nível, isso? O que, vai. Que tu vê, assim, de tão burro? O que ele fazia? Ele não fazia nada, essa é a coisa. Ele só ficava de boca aberta e latindo. Era uma tirinha ou outra que ele sacaneava o Garfield. Ele dava o troco, mas normalmente não. Olha aí. O cara acreditou que era uma vaca, ficou mugindo. E o Garfield, ele ficava... usando disfarce, aí ele passava vestido de mulher ali, nossa, que vaca bonita, aí depois passava de cowboy, olha só que vaca, eu sou um cowboy e você é uma vaca. Mas como é que o Odd entendia ele se o Garfield falava com pensamento? Ele falava em língua de gato, né, não? Não, ele não abria a boca pra falar. Mas ele não abria a boca pra falar. Ah, isso aí era a língua que ele entendia lá, era telepatia. Telepatia. Ele era o mestre Garfield campeão. Garfield Xavier. Ele era o mestre campeão. Catipatia. Catipatia! Na verdade, o Garfield não sumiu, ele só trocou o codinome porque ele tá no X-Men agora. É o Catman agora. Ah, ok, então tá. Baita animalzinho aí, ô Flávio. Olá, habitantes e cidadãos. Aqui é o Spider. Acharam legal o cast? Então aproveita que você já tá aí terminando de ouvir ou ouvindo e indica pelo grupo do WhatsApp. E o próximo da lista aqui é o Fábio. Vai lá, Fábio. Então eu vou pegar o segundo da minha lista aqui que eu gosto bastante também, que é o Goober. Quem tem medo de fantasma? Isso é ridículo, ora. A Scream Gems apresenta numa produção original a cores... Goober e os Caçadores de Fantasmas. Nossa, foi longe, hein? Aquele Here Goes Ghostbusters. Não. Isso aí é os Caça-Fantasmas, isso aí. Então, não é o cachorro desse desenho, não? Não tem cachorro? Não, não, cara, é dos Caçadores de Fantasmas. Os caras se vestiam com calça boca de sino e cachorro. Isso, esse aí mesmo. Era a Hanna-Barbera também. Vocês não lembram que era um cachorro medroso? Uhum. Eu não assisti esse desenho. Ele ficava. Aí, Edu, ficava tá no invisível. Chat, era um cachorro mega magrelo, não era? Isso, e ele ficava invisível. E a única coisa que ficava aparecendo dele quando ele ficava invisível era a touca e a coleira dele, né? Que era a única coisa que ele tinha de vestimenta. E aí ele, cada vez que via fantasma, ele, pum, desaparecia. Ele era bem medroso. E o legal desse desenho, que eu gostava bastante, é porque no... Bom, não vou queimar a pauta, mas o legal é que nesse desenho os fantasmas eram de verdade, né? Então, quer dizer, ele via os fantasmas e ele, bum, desaparecia. Eu acho até que ele tinha alguma coisa também meio que fantasmagórica também e tal. E era bem legal. Eu gostava desse desenho. Passava direto na Bandeirantes. Tinha um cara meio Velma, né, cara? Que era o dono dele, o Gil. É. Tá sentindo aí, Pato? Um cheirinho de queimado, né? É a pauta, Flávio, é a pauta. Alguém sacou, o Russo sacou a Burn of Pauta aí, russa. É. Burn of Pautovsky. Pô. Mas, o Fábio, só pra esclarecer pro Edu, esse desenho que tu falou anteriormente aí, que não tem de nada, são dois caras e um gorila, não tem nada de cachorro, não tem nenhum outro animal nem nada, o nome desse desenho é os Caça-Fantasmas, tá? É, esse claro. É o Ghostbusters. Isso, eu achei que era ele que tu tinha falado a princípio. Esse aí, cara, eu lembro de ter visto, mas não lembro do desenho em si, não. Cara, esse é daqueles desenhos que, assim, passou em algum momento, assim, eu vi, entendeu? Mas... Era aqueles desenhos em massa, tipo esse, Joe's and the Pussycats, do Tubarão e tudo mais, que era baseado no acidente. Falta o... Tá sentindo aí, Flávio? O cara veio... Não, peraí. Ele veio com lança-chamas, assim, ó. Caraca, não sobrou nada, biblioteca cara. O Goober era bem basicão da Hanna-Barbera, mas eu gostava bastante desse desenho. Já esse que o. Eu esse nem chamaria de basicão, Fábio. Eu chamaria de genericão, isso sim. Genericão. Ele é genérico de um que depois a fórmula repetiu para vários outros, né? É, sim, claro, com certeza. E esse outro que vocês falaram dos Ghostbusters, passou no SBT, né? Eu falei já desse desenho lá no canal. Aí. Esse desenho também tem um monte de curiosidades bem legais, assim. Foi briga da Filmation com o pessoal que produziu os Caça-Fantasmas, sim, né? Tanto que saiu outro desenho que é The Real Ghostbusters. Isso, então, a gente falou dele também legal. Aqui no Machine, né? Então vamos lá, o pessoal conferir o desenho lá e conferir o episódio lá no canal do Fábio. Boa! Passou passando. Aqui diz que passou da Rede Globo anos 70 até o final dos anos 80. Então, pra mim, não vi. É. Cara, o Goober passou muito na Bandeirantes. Eu lembro que passava direto na Bandeirantes, junto com aquele mais um monte de desenho da Hanna-Barbera. Era na Band? Tipo, na Bandeirantes. Não é na Manchete? Não, na Bandeirantes. Caraca, cara, eu não lembro nunca de ter visto alguma coisa da Band da Hanna-Barbera na Band. Sim, a Bandeirante passava bastante coisa da Hanna-Barbera. Sério? Em que programa? Putz, boa pergunta, mas olha, eu vou até lembrar disso. Eu lembro na Band um desenho que parecia o Smurf, só que era um pessoal que vivia debaixo d'água, que tinha umas cornetinhas na cabeça. Ah, eu lembro disso. Snorkels. Não, esse era da Globo. Eu lembro de ter visto na Band. Snorkels era da Globo, passava no show da Xuxa. A Band, eu não lembro da Band ter algum programa infantil. Acho que teve aquele Pintando Sete, teve o do Fofão, né? Mas ela tinha vários blocos de desenho. Tinha o Topo Gigio. Tinha o Topo Gigio. E tinha vários blocos de desenho. E a maioria dos desenhos da Bandeirantes, né? Antes dela virar Band, eram da Hanna-Barbera. Passou muita coisa da Hanna-Barbera. Caraca, e esse... juro que não sei, cara, mas... Juro mesmo que eu nunca vi um desenho na Band. É, eu lembro bem porque o Goober me marcou assim bastante, porque eu lembro que eu chegava do colégio, eu era pequeno, e quando ligava a TV, né, não, eu tinha que ir lá ligar ela, né, não tinha controle remoto naquela época, né, girar aquele tec-tec-tec até chegar na Bandeirantes, e ele tava quase sempre, eu conseguia chegar e tomava café assistindo. O Goober e os outros desenhos que passavam, né. Nossa, TV Sânio, cara, pelo amor. É. Caixa de madeira. Caraca, cara. Deixa eu ver isso aqui, cara. Porra. Ué, esse aqui não bem. Aqui não diz no Brasil onde é que passou, cara. Caraca, isso é tão obscuro que os caras não têm esses dados aqui do Brasil. É, mas eu tenho certeza que onde ele mais passou foi na TV Bandeirantes. Olha só, passou na Rede Globo primeiro, passou na Bandeirantes e na Manchete. Aí. Olha. Opa, então tá lá. Eu lembro da Bandeirantes. Tanto eu lembro que era uma briga porque eu conseguia assistir os desenhos da Hanna-Barbera e depois começava aqueles desenhos, os tokusatsu, né, que era Charivan, o Capitão Power, e aí eu não conseguia assistir esses porque só tinha uma TV em casa e meu pai queria assistir o Jornal Nacional, né, aí ferrava a vida, né, e daí não tinha o que discutir senão a chinela comia. Caraca, olha só, ele passou na Globo em 74, ele passou na Bandeirantes em 82 e depois ele foi reprisado na Manchete de 84 a 87. Porra, não vi, não vi mesmo. Então eu vi na Manchete, cara. Eu vi na Manchete, cara. Com certeza. Mesmo. É, com certeza então, eu vi na Manchete. Se ele passou... Se ele passou na Globo, ele deve ter passado dentro daquele... Que tinha aquele programa Hanna-Barbera, né? Da Globo, né? Que todo ano ia mudando o ano. Pois é, falou, Fábio, né? Mas naquela época tu não era nascido, cara. Passou em 74 na Globo. Sim, não, mas eu... É, depois, pesquisando, eu sei que teve esse programa que foi bem duradouro, né? Tanto que era eu não lembro bloco desse... chamado Hanna-Barbera, era. Bloco Hanna-Barbera. Ah, tanto que eu não lembro desse desenho na Globo. Eu lembro dele na Bandeirantes. Eu nem sabia que ele tinha passado na Globo. Eu lembrava em algum canal alternativo aí. Então foi na Manchete, cara. Porque 84, 86. Então é a época que eu assistia desenho. Passava ele, passava os outros na Hanna-Barbera. Tinha idade pra lembrar, né, ô Fernando? De 84 a 87 tinha idade pra lembrar, né? Que viu na Manchete. É, dava pra lembrar que eu vi, não na Manchete, mas, pô. Ah, não. Quando eu ouço falar em Hanna-Barbera, automaticamente eu ligo Manchete, cara. É impossível eu achar que eu vi em outro lugar. Posso ter visto pensando em outro lugar, mas... Pensando que eu só assistia Manchete, pode ser, né? Porque. Não, Hanna-Barbera eu lembro de Manchete, quase do bloco lá. Mas aí, ô Fábio, passava muito. Mas ô Fábio, já que a gente não assistiu e a gente não pode refutar a tua indicação, ele não era tratado igual, ele era tipo assim, os outros animais, aqueles do mesmo estilo investigativo, assim. Não era uma pessoa, tratar como pessoa nem nada. Ele era animal. Não, mesmo. Tanto que ele nem falava. Ah, bom, aí sim. Então, não falou, é animal. Ele só tremia e desaparecia. Cara, se eu botar o Flávio no mudo, ele é o mamute. Ai, meu Deus. Vira um mamute. E pena que vocês não lembram, mas o que era legal desse desenho é que ele não falava. Então, e ele era sempre o primeiro a ver os fantasmas. Então, e aí ele tentava, fazia gesto. E ele fazia mímica e tentava fazer um monte de coisa pra galera entender. Ver que, né? E os caras, tipo, porra, nem aí, tá tudo certo. E o engraçado é que os caras viam o fantasma todo o desenho, eles eram caçadores de fantasma, mas eles nunca acreditavam nele. Vai ver porque ele era um cachorro, né? Exatamente. Mas era muito LSD, nem o cachorro existia. Olha, pode ser. Uma boa teoria. É uma boa mesmo. Então tá. Só teve uma temporada, né? Filha da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Não, é que só teve uma temporada, só 16 episódios. Porra. 16? Sério? Sério. Cara, pra mim, esse desenho tinha umas 190, 280 episódios. Ah, pois é, cara, pois é. Como quase todos os desenhos da época que tinham 16, 13 episódios. É. Caraca, em loop, a gente vinha em loop e pra gente era toda semana um episódio novo. É, a gente era tipo peixe de aquário, né? Cara, eu nunca tinha ouvido falar dessa expressão. Peixe dava de aquário. Volta e não lembrava mais. Ah, o Edu é assim. É? O Edu grava toda semana, mas nunca lembra que ele já gravou podcast na vida. Pra ele é sempre Street primeiro. Fighter, Edu. O pior é quando os podcasts que ele não gravou e lembra de ter gravado. E os que ele gravou, ele não lembra de ter gravado. Exatamente. É. Isso é bullying. Se for quem. Fala, meus lindos, aqui é a Janeide. Vocês gostaram do cast? Compartilha, comenta. Sabe quanto que eu ganhei pra fazer essa vinheta? Nenhum real. E foi ótimo. Então vamos para o próximo aqui. É o Russo. Vai lá, Russo. Olha só, tô louco pra saber dos tipos de animais. Cara, companheiro, eu separei 7 na pauta. Porque caso alguém falasse de um e ninguém falou de nenhum deles... Olha aí, deve ser muito bom. Olha, eu tô com 7 pra escolher, então vou escolher um que, pra mim, o desenho era fantástico. Espero que valha. Era o Spot, que é o gato do Hong Kong Fui. Quem é o super-herói? O sargento? Não. Rosemary, a telefonista? Não. Henry, o humilde faxineiro? Pode ser. Distribuição Viacom. Hong Kong Fu. O Bandido Voltagem. Versão brasileira, Herbert Richard. Olha, eu lembro do Hong Kong Fu, agora do gato vou ter que olhar. O gato era quem resolvia tudo cachorro, pro Hong Kong Fu. É, só que o cachorro era antropomórfico, falava e tudo mais. O gato, ele não falava nada, não era antropomórfico e ele que resolvia os casos, cara. Ah, o gato, ele que normalmente descia o cacete em todo mundo. Esse gato, ele, a cara dele é parecida com o da Alice, aquele que fica invisível. Mas, isso. Pô, mas o nome, exato, tu falou Spot, cara, aí o pessoal não, não fala, pô. Fala que é o China, cara. O China? Aí sim. Aí sim, pô. Aquele chama China. Agora voltou a memória toda. Agora, pô, isso, eu tá lembrei com, isso tá com muita cara, Fábio, de pesquisa, em vez de assistir. O cara falando o nome original do bicho, em vez de falar China. O nome que ele assistiu. Agora não, eu lembrei, cara. Eu lembro do lembrei até da abertura muito, agora. Cara. Era muito divertido. Era muito bom. E eu assisti também muito episódio de desenho. Desde pequeno eu faço idioma, então eu assistia muito episódio de desenho em inglês, cara. Quem é o super-herói? O sargento? Não. O Rosemary, a telefonista? Não. E ele era o faxineiro, cara, né, cara? Era o delator. Não tinha um negócio que ele entrava no armário e o gato vinha e dava um soco pra ele conseguir sair dentro do armário? Exatamente. Era, né? O gato resolvia tudo, cara. Ele não conseguia nem sair. Olha aí, olha aí. Olha essa frase hoje. Ele não conseguia nem sair do armário, cara. Caralho. Ele era o faxineiro da delegacia, né? Ele era faxineiro da delegacia e a Rosemary tinha um crushzinho nele. O China resolvia tudo por ele, achava ele um idiota, passava o dia dormindo em cima daquele armário de arquivo, só olhava meio de lado pra ele, tipo, mano, você é muito idiota, e ele só chegava no final e resolvia as coisas, ou ele fazia, ou o Perry, assim, que era o Hong Kong Fu, se embolava todo, e aí o China ia lá e resolvia com um movimento simples, ou puxava corda, ou puxava o sapato de alguém, e ele resolvia tudo. E o Perry achava que era ele que resolvia. Cara, que legal isso. Eu, quando falou Spot, eu não lembrei, mas eu agora, recentemente, eu li os quadrinhos do que o Hong Kong Fu encontra o Adão Negro. O Adão Negro, não, desculpa, o Raio Negro da DC Comics. Cara, tá muito brincando. Legal a história. E aparece o China meio estilo ninja, assim, matando um monte de gente. É legal pra caramba. Caramba, vou procurar isso. Eu adorava Hong Kong Fu, cara. Eu acho que era um dos meus desenhos do Hanna-Barbera predileto. Ele era muito engraçado, ele se achava, ele se embolava inteiro. Ele fechava o olho pra dar os golpes. Eu não sei se vocês lembram, ele ia dar os golpes, muitas vezes ele fechava o olho, e daí que o China resolvia as coisas. Passava direto. Passava reto. Caraca, e ele dava. E é daqueles também, ó. 16 episódios que reprisou durante a década de 70 e 80. Nossa. Eu achei que tinha uns 130, velho. Olha aí, ó, viu? cara, se cara, tu acha que o desenho tem 200 episódios, é porque tem só 13 ou 16. É um dos dois. Tinha uma carpa agora. E é um dos muitos. Personagens do Hong Kong Fu do mito Orlando Drummond, que a gente até falou no cast. Sim, falando, exatamente. Cara, quando eu lembro do Hong Kong Fu, eu lembro daquela entrada uma vez que eu tentei fazer no Machine Cast, que toda hora meu áudio picotava. Então, toda hora que eu tentava falar, quem vai ser o herói desse cast? Aí toda hora saía picotado. Ah, é isso que tu queria falar. Tá, era... sacanagem. Ah, o herói. Fala aí, fala hoje, vamos ver, vamos ver. Hanna-Barbera. Fala hoje, vamos ver se vai sair Edu. Olha, Edu, vai lá, fala aí, fala. Vamos ver. Quem vai ser o herói desse cast? Aí, saiu normal. Saiu, porra, aí, ó. Era o Discord que tava de zoa comigo. É, tava de zoa. Era o vilão do cast. Ai, ai, ai, legal. Eu lembro de alguns, na verdade eu lembro mais da abertura do que do desenho em si, cara. Por exemplo, eu não lembro de nenhum vilão, nada, nenhum acontecimento, nada, nada, nada. Tinha vilão? Sempre tinha o vilão do dia, né? Era o vilão do dia, não tinha um vilão fixo. É que nem os vilões do Scooby-Doo. Ou tá, mas eram vilões... mas eram vilões ou era tipo assim... Que não, eram vilões, eram que vilões. O que é isso, Flávio? Que cheiro é esse? É o Bonova Pau Salvo. Scaburska, brother. Tipo assim, era o assaltante de banco lá. Não tinha um vilão. Era exatamente isso. Era um assaltante de banco, era um gangster ou alguma coisa. Ligavam pra delegacia onde ele trabalhava, comunicando crime, e ele ia atrás. Entendi. Ele ouvia e ia atrás. Entendi. Legal, legal. Aí sim, agora, depois de esclarecido o nome do mascote, China, aí sim. China, e qual é o nome dele de verdade mesmo? Spot. Porque ele é manchadinho. Porra, e os caras botaram China. China. É porque fez trocadilho, né, velho? É o Hong Kong Fu, então é o China. Hong Kong e China, entendeu? Isso. É, porra. Na verdade. Nossa. Mas ele, se fosse traduzir bonitinho, ele ia se chamar Manchinha, né, cara? É, pô, aí é legal, é, realmente. Que é o nome de muito gato frajolinha por aí, olha aí. Ai, meu Deus, o burnout ficou com o cara tá com o molotov no bolso, cara, não, pelo amor de Deus. É igual o Tim Blue falou, é independente, não é... É um personagem em si, igual o Mutley. Quem, nossa. O gato? Não, o gato ou o Kiko? Que é falta, gato ou o Kiko? Frajola. O Frajola é da Bela. Na Netflix, né? Do Hong Kong Fu, sim. Não, na Netflix vai sair o The Burn of Thrones, né? Só que vai sair o The Burn of Pautas. Caraca. Vamos jogar vodka. Poxa vida. Eu vi que eu vi um desenho novo ali do Hong Kong Fu, agora não sei se é um remake que eles vão fazer, alguma coisa, eu vi aí pelas pesquisas. É, sério? Não acompanhei não, mas ouvi falar alguma coisa em passant, assim, que teria um remake. Mas o visual, bem diferente, me pareceu legal, assim, sabe? Mas aí, não sei se ele vai ser tão zoeiro que nem ele é lá, né? Antigo. Eu não sei se vocês lembram, o Cartoon Network fez uns curtas, né, assim, tipo, com ele, assim, que fazia ele um pouco mais heróico e tal. Lá. Olha, não lembro disso. Lá, naquela época o Cartoon Network era bom, né, que fazia aquela... Sim. Tinha aqueles intervalos com os personagens da Hanna-Barbera, né, aquela coisa, e tinha uns curtas. Depois procurem no YouTube, tem uns curtas com Hong Kong Fu, feito pela Cartoon Network, que são muito legais também. Olha aí, legal. Então tá, grande personagem aí, a maioria lembra com certeza do China. Saudações, aqui é o mestre do ancião dos cinco morros de erva. Não se esqueçam, nostalgia é conosco mesmo. Afinal, se é velho, eu entendo. Ouça o Machine Cast, jovem. Vá, Ryuba. E vamos para o próximo, Eduardo! Cara, vou puxar um animalzinho aqui que, indubitavelmente, não, é um animal, porque todo mundo no desenho é animal, e é normal. Mas ele é um animal que é animal. Puta que pariu, eu tô meio confuso. Acho que isso aí é erva com grilo, mas vamos dar crédito. Vamos dar crédito, né? É o Pluto. Aê, pô! Oi. Tava na minha lista! Boa! Se eu não tivesse sido sorteado primeiro, eu iria falar do Pluto. Olha só, mas e é muito engraçado o negócio do Pluto. A gente até chegou a comentar isso em alguns casts já, né? Que todo mundo no desenho ali é um animal, né? O Donald, o Mickey, a Margarida, os sobrinhos do Donald... Todos os personagens que aparecem ali são algum tipo de animal. Sim. Mortimer, o Pateta. E até o Tico e o Teco são, né, dois esquilinhos, mas são personagens assim, conversam, falam e tudo mais. Verdade. Não. Nesses desenhos, eles só conversam no desenho deles. Então, nesses daí eles não conversam. Nesse desenho dele, ele não fala. Acho que é o único personagem que não fala mesmo de nada. Só deixa eu esclarecer o que tu falou aí. O Tico e o Teco só conversam no desenho deles. aquele lá, o Tico e o Teco nos Aventuras, não sei o quê. Não, não. Eles conversam com o Donald também. Não conversam. Eles só fazem... Eles não conversam. Eles não têm voz. Não, já teve episódio que eles pegaram um negócio do telefone, que eles falaram no telefone com o Donald. Um negócio lá que eles estão tentando fazer um negócio das nozes, que o Donald quer pegar a noz e eles estão fazendo bom, um estoque. Então depois tu vai lá, confere e aí volta aqui. É verdade, é verdade. É verdade. Antigamente eles só faziam esse barulhinho, esse... É, não conversa, é verdade. Não tem voz. Só depois, mais pra frente, quando o Balu virou piloto de avião, isso. Que ele... Lá, não, mas daí é outro desenho, isso daí é a Esquadrilha Parafuso. Então, daí tinha o do Balu piloto de avião e do Tico e Teco. O Tico e o Teco tinha... é do... Esquadrilha, é do Tico e o Teco as Aventuras, Caçadores de Aventuras. Era, da mesma época desse daí, que era o Jangal Khan isso. E tudo mais. Nesse, a partir desse desenho, eles começam a conversar. Lá, quando eles apareciam com o Donald, com o Pluto, coisa, eles não conversavam, eles só faziam... É verdade. Ô, Timbu. Oi. Não era essa a musiquinha? O Tico e Teco vem fazer o bem. O Teco os defensores também. Eu prefiro mais a Esquadrilha Parafuso. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A Esquadrilha Parafuso. Ah, também era legal, né? Era muito bom. Ó, eu tô procurando o vídeo do Tico e Teco falando. Vai morrer procurando, vai achar. Ou não, aqui, eu tô só achando a cena, pera aí. Não eles vai achar. Eles só faziam o guinchinho, aquela coisa. É, eles eram animais, Edu. Todos que eram animais, não eram os hermafroditas, hemafamóficos, aí, sei lá o que vocês falaram aí. Eles não falavam. Igual o Pluto. Antropomórficos. Isso, igual o Pluto. Pluto era um cachorro, o Pateta também era um cachorro, mas o Pateta era um antropomórfico. Tá aí a minha referência do começo do cast. Aê, olha aí, ó. Finalmente. O Pateta era o senhor volante, cara, não pode esquecer. Edu, todo animal tem um dono. Quem é o dono do Pluto, Edu? Deixa o Edu o responder. Dono do Pluto... O dono do Pluto é o Mickey. Não, né? Não. Ele é da Minnie. Não, é do Mickey. Não, ele é da Minnie. Ele é da Minnie. É. Eu sabia que tu não ia saber isso. Ô, Edu... Aqui, ó, peraí, um segundo, peraí, aqui, peraí, como é que pega o copiar, como é que manda com o tempo? Botão direito, copiar, aqui, horário atual, aham. Uhum. Aqui, ó, eles conversando com o Donald perguntando, eles respondendo, isso é um bate-papo. Bora aí. Será que hoje o Edu finalmente vai ter razão em alguma coisa? E é o episódio que eu tava falando pra vocês aqui, ó, caramba. Vocês sabem que isso nunca vai pra edição, mas tudo bem, vamos lá. Boa. Olha aí, ó. Tá no ponto exato que o Donald tá conversando. Beleza. Com eles aí. Só aperta enter, então. E é o episódio que eu falei, o negócio das nozes, deixa, ó. Que deixa eles eu estão estocando e o Donald tá pegando e. O Edu tem acertado, nunca vai ao ar, vai ser uma lenda igual o episódio. Realmente, Edu, tu tem razão, mas esse desenho é mais moderno, Edu, não é o bem antigão ainda. É dos anos 80 ainda. Sim, mas é aquilo que tem durante vários anos, né? Mas vale. Esse do Tico e Teco que vocês estão falando, que eles conversam e coisa e tal e tudo, é do meio dos anos 90. É, uhum, tá, tudo bem. Ô, Edu. Aquele que ele tem com o Pluto, eles não conversam. Mas enfim, aham, o Edu tem razão. Ô Edu, já que tu escolheu o Pluto, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que se o Pluto é um cachorro, ele usa coleira e anda de quatro patas e não fala, e o Pateta é um cachorro e usa roupa e fala? Mas é isso que pega. Eu acho que o Pateta não é um cachorro. Não, o Pateta é um cachorro. Não sei, ele é um cara. Cachorro. Ele é um cachorro. O que o Bafo de Onça é, Edu? Também não sei. É um gato. Não... Todos são animais, é um No Brasil é que ele tem esse nome de Bafo de Onça, mas no original é Pete. Aham, uhum, mas ele é um gato. O Pateta é um cachorro, a Minnie é um rato, o Mickey é um rato, todos são animais. O cavalo. É, todos. Porque, são na verdade, o Bafo de Onça, o Black Pete, ele era o inimigo original do Mickey. Isso, no Steamboat Will. Na verdade, mais ou menos, né? O Mickey era tipo um pica-pau no... Era estilo um pica-pau. Steamboat Will. Mas era o rato e o gato. Ah, é verdade, o Pete tinha mais, boa, mais o Edu cara tá gato, o Edu tá com aquele meme agora do gato. O Pluto, vai ver que o elemento X não pegou no Pluto, né? Exato, Flávio. Exato. Isso, exato. Mas diz assim, diz as teorias, né, tudo tem que ter teoria, senão não tem graça. Que o Pluto não tem inteligência, por isso que ele não evoluiu pra ser um animal. É por isso que ele é um animal, enfim. Não faz sentido, mas... Não faz sentido mesmo, é. Porque em vários desenhos ele demonstra tem desenho solo dele que ele demonstra ter bastante inteligência. É. Sim, eu acho que é que precisava de um bichinho de estimação, sei lá. É. E tem os desenhos que ele interage com outros cães também, né? Tem aquele que ele apaixona, tem o negócio lá que ele tá, que o cara rouba o osso dele. Sim, é um mundo de animais que os animais têm animais. Não faz sentido isso, cara. É o elemento X, pô. Pegou em alguns e outros não. Mas esses desenhos do Pluto eram muito bons, né? Ele, assim, praticamente não tinha fala no desenho, muitas vezes, e prendia a gente ali, né? Vocês lembram daqueles episódios que o Mickey xingava ele, aí ele se encolhia tudo, aí ele... Você não sei o quê! Seu bandido! Você não fez isso! Aí ele se deitava e virava de barriga pra cima, e o Mickey... Oh, oh, oh, oh. Mas, Edu, tu não sabia que o Pluto era da Minnie, Edu? Não sabia? Cara, que eu me lembre, ele era do Mickey. É, mas não, sabe? É uma questão de lembrar, né? Quem assistiu o desenho achava que era do Mickey, obviamente, né? Mas aí é uma questão porque de conhecimento geral. Porque nos games ele é do Mickey, nos desenhos mais novos ele é do Mickey. É, não é que ele é do, ele está com o Mickey naquele momento, naquele local, mas ele é da Minnie. Simples assim. Mickey deu uso capião, cara, pra ele. É. Tipo, também acho. Ou ela deixou ali, né? Tipo, ó, fica cuida aí pra mim. Mais ou menos assim. Vai ver que ela foi comprar um cigarro e não voltou mais. Aí o Mickey foi... Tá aí, ó. Identificamos relacionamento abusivo na Disney. Certo, o cachorro come um bocado de ração, né? Fica lá. É, pô. Mas, Edu, os episódios mais legais do Pluto é quando ele tenta pegar a toperinha, a marmotinha lá. O episódio que eu acho mais legal do Pluto... É um que ele e o Mickey vão pra uma floresta e eles vão caçar. E aí chega na floresta, começa a ficar de noite, eles ficam meio perdidos e os dois começam a ficar cagando de medo. Aí o Mickey fica, vai lá, Pluto, você que é o cão de caça, não sei o quê. Aí o Pluto é mais cagão do que o Mickey ainda. É tipo assim, passa um esquilinho, o Pluto sai correndo. Eu gostava dos gritos de pavor do Pluto. Nossa. Lembra aquele que ele caiu, não sei aonde, ele caiu e aí caiu ketchup em cima dele, uma faca do lado, aí Puta, pode crer. O Mickey chegou do lado e começou a chorar, assim, ele tava brigando com os esquilos, né? Aí ele começou a chorar, assim, aí o Pluto abriu os olhos, passou a mão nele, assim, e aí ele olhou pro peito, assim, tava sujo de ketchup, ele começou a gritar, e aí o Mickey saiu correndo com ele pra levar pro hospital e os esquilos começaram a rir na janela. Eu lembro desse episódio, muito legal. Ô, Tim Blue. Ô, Tim Blue, era o Pluto que quando caía fazia aquele... Não, era o Pateta, era o Pateta. É o Pateta. Cachorro também, né? Episódios das Olimpíadas do Pateta é o melhor de todos. Nossa, Olimpíadas do Pateta é fantástico, cara. Fantástico. Não, mas Eu gosto também do trânsito. Nossa senhora! O Pateta narrador, quando tinha narrador nos episódios do Pateta, eram os melhores, cara, os melhores. É, cara, o Pateta motorista até hoje passa em autoescola. Eu, quando fiz autoescola, passou. Nossa, mano. Tu nem chegou a ver, Flávio. Não, o Edu ficou travado no psicotécnico. Não é piada. É que nem aquele do Zé Carioca com o Donald, né? Você já foi à Bahia? Sim. À Bahia ou ao Rio? É a Bahia? A Bahia. Era a Bahia. Bahia. Você já foi à Bahia? Legal, legal. E tinha... E toda a aula de matemática na escola tinha umas aulas que passavam aquele... É, Donald na Terra da Matemática. Isso. Eram três amigos isso, não é? Donald na Terra da Matemática. E o Pluto foi pro espaço. É, foi. Mas então, aí tem um desenho do Pluto também, que é muito bacana, que é esse que eu comentei mais cedo, que o cara rouba o osso dele. Tá lá o Mickey, dá um osso pro Pluto lá, grandaço, bonitão e tudo. E o Pluto tá lá mó ciumento com o osso dele, lambendo, tipo assim, mordendo um pouquinho só pra guardar o osso pra ter mais tarde e tudo. E chega aquele cachorrão patola, bombadão... e rouba o que parece o Spike, o osso. Né? É, não, o Spike. Do Tom e Jerry, né? Aham. Uhum. Igualzinho. Mais patola um pouquinho, assim, com as patas pra dentro, né? Esse do desenho do Poo tinha as patas pra dentro. Sim, assim. O Spike também tinha, mas é que ele preferia andar a pipit. E aí o Patola rouba o osso do Pluto, e aí o Pluto fica o desenho inteiro armando altos estratagemas pra poder pegar o osso de volta sem o Patola perceber. Patola. Eu lembro de um que acho que o próprio Pluto resgata um gatinho, o Mickey fica com pena do gatinho, aí eu fico um Pluto demônio falando tem que mandar ele embora, ele pegou tuas coisas, que não sei o que. Ele vai pegar sua cama, veja só. É? Primeiro ele vai roubar sua cama, não sei, alguma coisa assim, depois ele vai roubar seu dono. Aí o gatinho tava lá, o Mickey passando a mão no gatinho. Ah, é o Fígaro. Nossa, Fígaro. É o Fígaro. Aí ele vira o gatinho da Minnie. Fala Fígaro, eu fico pensando naquele desenho do Pernalonga, né? Fígaro lá, Fígaro. Nossa. Aí cara, era o gato, que é o Fígaro, e tinha o peixinho, que era o Léo. Caraca. E então, por curiosidade, esse desenho aí, eu pesquisei agora aqui, ganhou um Oscar de melhor curta animado. Qual? Qual dele? Esse do gatinho, que o diabo fica falando. Olha, nossa, eu não sabia nem que o peixe chamava Léo, cara. O único peixe da Disney que eu lembro é a Cleo. Cleo? Pinóquio. Eu lembro da Pequena Sereia, o Linguado. Nossa, não, a Cleo era a que ficava no aquário do marceneiro que fez do Gepeto. Nossa, não lembro mesmo. O Gepeto tinha uma peixinha cor-de-rosa que chamava Cleo. E daí o outro peixe chamava Léo. Puta criatividade. É? Pô! Pluto! Pluto! A curiosidade, né? No foge um pouquinho do desenho aí, mas como é do personagem do desenho também e tal. Os jogos da Disney que tem do Mickey e tal, a grande maioria deles que tem o Pluto, de alguma forma, o Pluto tá sempre a donzela em defesa, né? Alguém vai lá e sequestra o Pluto, ou o Pluto some, ou o Pluto desaparece. É que nem o Xuxo da Xuxa. É tipo o Xuxo da Xuxa. Nossa. Caraca, não vem com isso. Não, cara. Eu pensei que já tinha esquecido disso. Nossa, de novo? Enche o puxinho. Que delícia, cara. Vai. E aí, meu ouvinte gostosinho. Aqui é o Douglas Ganso do Chorume. Tá gostando desse episódio? Então recomenda pra aquele amigo seu que tá tomando um sorvete, lambendo saborosamente, sexualmente um palitinho. Vai, recomenda lá! Certo, pessoal, então acabamos aqui de falar dos nossos animaizinhos companheiros, né? Teve bastante bichinhos aí interessantes, ficou muito de fora. Talvez a gente possa fazer uma terceira, quarta, quinta, sexta temporada só de animaizinhos companheiros aí dos nossos amiguinhos. Ok? Apesar de alguns não saberem quem são seus donos e tal, tipo, Edu, assim, né? Enfim. E ultimamente aí uma pessoa que tem bastante bichinhos aí de estimação é o Fábio, né? Agora tá criando grilo. É. Grilo falante. Olha aí. Então vamos para as considerações finais e as despedidas. Eduardo! Ah, Kelly. Bichinho é bichinho e cuide dos bichinhos. Flávio! Cara, vou repetir a piada. Não é todinho, mas é o companheiro de aventura. E ficou só um adendo, só que essas animações da Disney até hoje, cara, é bonito de ver, cara. Não envelheceu. Aí, puxa saco. Fábio! Então, quero agradecer mais uma vez, né? É sempre um prazer estar aqui nessa volta ao passado. Pessoal aí, chega lá no meu canal, no Coleção em Ação Show, tem programa todo domingo lá, onde a gente também busca lá aquela nostalgia dos anos 80, dos anos 70. E também estou tentando aqui a minha vaguinha, né, para ficar em definitivo aqui, talvez derrubar o Flávio, né? Vamos ver. Já passou o cast dos vilão, hein? Estamos tentando, né? Não, mas isso é permanente, né? A vilania não sai, né? Falando nisso, o Flávio tá devendo aquele café colombiano. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Sou eu, fego, que é. Toda vez que o Flávio... Engraçado, o café colombiano é branco, né? Porra. É. Olha aí. Ele é malandro, cara. Ele é malandro. Ele quer vai me dar voz de prisão. Vou chegar com o colombiano. Dar voz de prisão, aí eu, não, aí eu saio de vez mesmo. Café brisado? Eita, esse é pra mim. Então tá, gostaria de agradecer a todos aqui que vieram participar essa noite, em especial ao nosso querido Russo lá do Player Select. Cara, muito obrigado por ter comparecido aqui, foi muito divertido a tua participação. Espero que tu tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Fica aí agora o espaço para te fazer as tuas considerações finais e os jabazinhos dos teus projetos, ok? Vai lá. Ah, gostei muito, espero voltar mais vezes. Foi muito divertido realmente, ainda dá para fazer vários episódios aí, como você falou. Muito obrigado pelo convite. Quem não conhece ainda Player Select, playerselect.com.br ou no seu agregador predileto. Lá a gente tem todas as redes sociais, no Instagram é Player Select, Player Select também no Twitter, é só buscar a gente, vai no .com.br que você vai achar todas as nossas redes, YouTube, episódios, canal, ou pode baixar a gente nos agregadores, e tem review de jogo saindo toda semana, terças, quintas e sábado, toda terça, quinta e sábado, pelo menos, vai ter review de um jogo novo saindo aí pra galera, que tiver em dúvida ou qualquer coisinha sobre o jogo. Querendo fazer contato com a gente, contato@playerselect.com.br, pode mandar sugestão de pauta, pode mandar sugestão de revisão, a gente está aceitando. E, mais uma vez, agradecer aí o pessoal, agradecer o Team Blue pelo convite, agradecer o pessoal do Machine, que foi muito divertido e, cara, eu tô acompanhando vocês e eu rio demais, velho. É divertido demais. Olha aí, velho, o pessoal que gosta de meme lá no Instagram do Play Select tá tendo uma enxurrada, porque agora alguém assumiu aquela porra lá pra fazer andar. finalmente alguém tá botando conteúdo naquilo lá. É muito meme, cara. Direto. Conheci o Russo lá, porque o Player Select tá, é só uma molecada, cara. Tudo pessoal de 17, 18 anos lá, daí eu falar o Russo, pô, que idade tem? Ah, eu tenho 40 e todos. Porra! O que tá fazendo lá no meio dos guris lá, dos ranhentos lá? Vem participar do Machine, eu falei pra ele. Ah, tá aí, ó. E vai voltar mais vezes, hein? Já vou adiantar aqui, ó. Esperem que logo ele vai estar aí de volta. Certo, pessoal? Então, fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e... Será que o Flávio vai conseguir voltar da Colômbia a tempo da gente gravar o próximo cast ou ele vai ficar de fora? Se ele se esforçar, talvez ele consiga. Tchau, pessoal. Até a próxima viagem no tempo. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caudal. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros do meu cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e comentários do MachineCast. Hoje me acompanhando solamente só aqui, o nosso querido estagiário Flavinho. Fala aí, meu caro. Fala, hoje a sala tá vazia, né? Só tá nós aqui. Pois é, rapaz, hoje tá eu e o café, porque você é enfeite, né? Mas então vamos iniciar aqui, que a gente tem um e-mail pra gente ler hoje, mas leremos ele, que é um e-mail do Alexandre Costa, que mandou aqui com o título Manchetossauros. Ele diz o seguinte: fala, Machine Casters, eu sou um manchetossauro, risos, e digo que sim, tem coisas que não deveriam ser refeitas. Eu penso, se é para refazer, tem que ser bem feito. Mas minha opinião é, por mais estranha ou boa que seja o remake ou reboot, o original está lá e minha infância também. Nada vai destruir a minha infância, pois eu já vivi e curto ela. E por isso eu sou um colecionador de DVDs de séries antigas, para revisitar a minha infância sempre que eu quiser. Então eu posso sim não gostar ou gostar do novo, mas essa ideia de, ah, destruíram minha infância, não existe. Um abraço a todos. É que deve ter alguns ouvintes aí, algumas ouvintes que não ouviram o cast ainda, né? E o título, ele é provocativo, mas tem que ouvir para saber realmente do que a gente tá falando, o que a gente tá dizendo e coisa e tal. O Alexandre pontuou umas coisas legais aí, concordo em partes com a opinião dele, porque realmente, né, a obra original tá lá. E a gente comentou tá lá, isso. Cara. E a infância já foi vivida, cara. Não tem como destruir um negócio que você já viveu já, cara. Né? Entendeu? Passou. Passou, tá ali. A memória fica, a memória permanece e é isso. E aí a obra ainda tá lá, você pode revisitar quantas vezes quiser. É, e pensa bem, Kelly, se não existissem coisas diferentes, a gente não tinha o pica-pau maluco, o pica-pau clássico, o outro pica-pau, né? Tem vários pica-paus, velho. Não teria o mago implacável. Não é? Não tinha tanto Tom e Jerry que nem teve. Pois é, cara. Tem muita coisa aí que sobreviveu graças a remake, reboot e por aí vai. Descobriu. É válido, sim. É, ué. Mas então, ah, o Team Blue comentando aqui nos off-topics aqui que não teria raids. Lost Canvas. É verdade, não teria. Mas também não teria Ômega, né? Surf Gold. Velho, nem tudo é 100%, né? Igual o Alexandre falou, tem coisa que não deveria ter existido, mas não é o caso do Ômega, porque o Ômega até que é legalzinho. Não teria a Batalha do Santuário, o filme? Né? Não teria lá o Prólogo do Céu, um monte de coisa. Mas enfim, tem coisa que é boa, tem coisa que é ruim. Tem que printar isso aí e botar junto, cara. Né? Para os ouvintes que tiverem aí, não pegou contexto, o Team Blue mandou aqui no privado, nos off-topics aqui o seguinte: que não teria Hades, Lost Canvas, Soul of Gold. O lado bom seria não ter um Ômega. Aí ele fala que me convenceu, era melhor não ter nada. É um maldito esse Team Blue, mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura de e-mails e comentários até aqui. O nosso que grande abraço aí pro Alexandre, que não falha, toda semana manda um e-mail pra nós, ó. Ouvinte fiel aí, comentador fiel. Merece a badzinha. O Alexandre Marcos. não consegue, né? Não consegue. Ele coça pra participar. Mania de host. Mas aí fica o nosso abraço pra ele. E caso você queira participar aqui da leitura de e-mails e comentários, faça como o Alexandre Costa fez, mande para nós o seu e-mail, ou faça como o nosso padrinho do coração, o Albeck, que tá lá doando para nós no Padrim, fazendo com que o estagiário esteja aqui toda semana servindo nosso café para que a leitura de e-mails e comentários continue. E se não fosse ele, não teria só o café, mas tá valendo, café é vida. Um grande abraço aí, Albeck. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. E nos encontraremos aí na próxima Viagem no Tempo e na próxima leitura de e-mails e comentários. Valeu! Abraço! Off Topic. Ah, lá onde tem os grilos, Flávio. É. É na fazenda dos grilos. Ah, vamos começar a apelidar ele de grilo. Mas eu prometo, semana que vem eu vou resolver isso aí. Então tá bom, fazer o quê, né? O bom se acontecer aquelas piadas que ficam silêncio, assim, tu não precisa nem inserir o som de grilo, né? Não precisa, é só deixar som ambiente normal. Olha aí. Acho que agora foi. Alô? Oi. Olha só o que eu quero. Caraca, Fábio, tu tá no meio do campo. Quero a noite também, é pra se lascar, né? Foi comer o grilo. É, só pode. O Fernando é lá do Player Select. Agora eu vou roubar ele, que nem fizeram com a baioneta, roubaram a baioneta da gente, eu vou roubar ele lá do Player Select. Ô, Tim Blue. Fala. Eu tenho que aprender a botar esse nomezinho aí, ó. Qual nomezinho? Esse aí, padrão aí. Ah, sim. Isso aí, quando tu for efetivado, eu te dou, porra. Ah, é? É. Fica tranquilo. Presente? Apresentar. Então, assim, tá. Mas tem que ser efetivado. Sabe, por enquanto, tu tá em teste e o Flávio tá ali se borrando todo, né? Tá, como é que é? Tô na berlinda. O Flávio tá se borrando, porque se sabe que se preencher a vaga de todas as vagas de fixo, talvez o estagiário não seja mais necessário, né? Sabe como é que é? Né? Talvez não, os animaizinhos não tenham tanto conteúdo assim pra que a gente fique 20 minutos falando de cada um. Então, acho que a gente faz uma rodada. A gente faz uma rodada e. O Flávio, se coloca no seu lugar. Ih, caralho. Eu sou o host aqui. Caiu. Vai lá pegar o café lá pro convidado aí. Eu tenho um sério problema com cavalo de fogo, e quando eu era pequeno achava que o cavalo tava bêbado, mano. Por quê? Por causa do nome. Puta que pariu. Ah, não. Que piada podre. Não é piada, esse que é o pior, velho. Ai. Se fosse uma piada, seria podre, mas não é piada. Eu falava, mas que caralho, o cavalo não pega fogo, o cavalo não tá bêbado, por que cavalo de fogo? Mas tudo bem. Ok. Caraca, eu tô fechando o vidro do carro. Que? Uhum. Tá se trancando dentro do Jeep, ou, Fábio? Dentro do caveirão. Caraca. Deixa uma saída de ar, cara. É por causa dos grilos, Ele não quer que os grilos atrapalhem a gravação. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Tim Blue. Bem-vindos a mais uma viagem no tempo. E eu vou começar de novo. Edu, bota a gravar aí, Edu, que tu não botou. Ah, verdade. Esqueci, velho. 20 anos de curso, né, cara? Pô. É por causa dos e-mails, eu sempre esqueço. É, por causa das festas, Edu, é isso? Também. Pode ser. Fábio, vai lá, Fábio. Opa! Ó, eu gosto tanto desse desenho que eu tava agoniado com medo que alguém falasse. Mas depois eu parei pra pensar e eu vi que ninguém ia falar desse animalzinho, desse desenho. Mas porque vocês devem lembrar da frase. Mutley, faça alguma coisa! E aí começava... Olha o pombo. Não é olhe o pombo, é pegue o pombo. É pega o pombo. Pô, eu lembro quando eu era pequeno, né? Pega o pombo. Cara, essa música dava uma agonia, mas era legal ao mesmo tempo. Isso. O pombo doodle. É. Da Esquadrilha da Fumaça. Mas... É o pombo que tu tá falando ou o Mutley? Não, eu tô falando do pombo. Mas o pombo sacaneava a Esquadrilha da Fumaça inteira, né? Tá, mas não, o pombo não é... Ele não tem O pombo um era de alguém, cara. Ele vivia levando mensagem secreta. Sim, mas ele é autônomo. Pegar. Não, eu mas achei ele que é você ia falar do Mutley. Do Mutley. É, mas nem o Mutley também não se enquadraria na pauta. Acho que sim. Ele é o cachorro do Dick Vigarista. Não tenho certeza se ele é o cachorro. Eu acho que ele é meio tratado como igual os outros ali, porque ele é tão importante quanto os outros caras que estão ali junto com o Dick Vigarista. Nem é o Dick Vigarista, ele é série solo dele, que ele participa, que é junto com outro cachorro de pelo vermelho, mas nessas séries que ele tá com o Dick, ele é o cachorro do Dick, tanto que o Dick manda nele. Mas ele manda nos outros também, cara, ele só faz parte do povo ali, todo junto. Quem, o... É que ele não é tratado como um cachorro. O Mutley não é tratado como um cachorro. Cara, o desenho que eu mais queria falar, eu não pude falar, que era o pombo doodle. Que droga, cara. Pô, isso aí acontece quando o cara não faz a pauta direito. Mas pelo menos... Mas pelo menos eu te dei uma deixa boa, hein, Tibulo. Vai poder colocar lá o... Pega o pombo, pega o pombo. Nem vou botar, vou botar esse trecho aqui. Vai ser a vírgula do cast. Essa aqui, pô, essa aqui tu cantando lá do... do... You check your tech, velho. Eu ia falar do Brain, do... Soul Brain? Não, do Inspetor Gigante, cara. Pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo, pega o pombo. Você acabou de ouvir MachineCast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.